Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Sonhos de consumo, sonhos de conquista, em um mundo vigarista, em um mundo egoísta, onde o certo é o errado e ensinam a errar, onde o bonde tá lotado a milhão e sem frear. Desgovernado, um governo sujo, lavagem de dinheiro, e o povo aqui é mudo. Ir e vir é o direito, mas aí quem é esperto vai e volta quieto. Deixa quieto, a mentira predomina e assassina o sucesso. Prende a poesia em quartos de concreto. Um AP, um carro novo, é sonho de muitos. Um caixão que desce a cova, a família de luto. O protesto quer falar, a emissora vem filmar. Daqui a pouco outro crime, deixa isso pra lá. Um sequestro dura horas, a TV ganha ibope. O imposto é muito grande, se multiplica os pobres. Arrumar um emprego é agulha no palheiro. Nas esquinas apavoradas predominam o medo. Quer de 5, quer de 10, tem do branco e do preto. Quer carro, moto, louco, no bolso dinheiro. Traz as caixas, senta, abre a brama, eu tô pagando. De repente tá doente no presídio, mofando. Tem vários malucos com tuberculose, tem sangue na urina, tem sangue na tosse. Vou fazer por amor, eu vou ser mais família. Vou amar o meu próximo, vou cantar com alegria. Mesmo um sonho simples, eu sei que vou viver. Liberdade pra aprender, liberdade é só querer. Vou colher o que plantei, vou pensar em que plantar. Vou viver com um rei e a ele me entregar. Vou viver o que sonhei e vou realizar. Viver é melhor do que sonhar. Viver é melhor do que sonhar. Blusão da Adidas, o frio que arrepia, a neblina embaça os para-brisas. O vento sopra e canta, mas não espanta a motivação e a força de quem sonha. Motivos pra vencer, vem de dentro de você. Se vai ser, se não vai ser, se vai viver ou vai morrer. Sobreviver a isso, indícios, esquiços de um final feliz, comendo o resto de lixo. Trancado pra ver o sol, horário marcado, pensamentos a milhão, cadeião superlotado. Nocautearam, alvejaram, maltrataram a esperança. Não entra e sai na casa de recuperação desde criança. A velhice não garante aposentadoria. Sem conquistas, respeito sem sabedoria. Valores refletem no espelho de quem foi desde o começo. Um sobe, o desce, desce, sobe. De longe eu vejo onde muito se destrói. Deixa o seu tesouro onde a traça não corrói. Viver é melhor do que sonhar. Pra toda a vida, né? Motivos que me fazem acreditar. Eu sonho porque eu vivo, e vivo porque eu sonho. Me traz essa vitória e resplandece agora. Viver é melhor do que sonhar. Sei quem sou, em Cristo sou muito mais que vencedor. Lembro, agarrou o orvalho caindo sereno. Eu ainda pequeno, sem sentimento, sabia. Lá destruído alto, guerra de quadrilha no bairro, status assalto. E eu sonhando alto, fiz do campo palco, a rua cartilha. Com três ainda matilha, armadilha tio, várias fitas. O destino, irmão, não admite falha que seja. Migalha na mesa da fartura da nobreza. De cara pra pobreza, a nove, a nega, cabo torcido, farol fechado. Blindado é perigo. Lembrou a letra, mas ramelou no dígito. Estampido, fuga e quantos feridos. A vida vale mais que isso, isso dediquei minha fé. A fortaleza é Javé pelas ruas de São Paulo, né? Salve-se quem puder, que o trecho é traiçoeiro e não é exagero. Vale quem saca primeiro, descola o olheiro, se entrega ao reino. Amor verdadeiro demonstrado na cruz no madeiro. Não por fama, glória ou dinheiro, eis porque venho ao que é digno de honra. Devoto o meu passo, mesmo que o tempo carrasco. A cada passo um laço, vai vendo. Os vida louca agora dobra os joelhos. Clama o sangue do cordeiro, o amor verdadeiro. Viver é melhor do que sonhar. A participação, TATE e Mamon. Nenhuma das boas palavras deixarão de se cumprir em nossas vidas, mano. Tamo junto, CXP, Itajaí, Rick e Febrão. Por isso cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós. Que somos jovens. Somos jovens.